bem-vindo ao Bíblia Toda Cast, o podcast que estuda a Bíblia sistematicamente. Seguimos no estudo do livro de Juízes. Esperamos que essas aulas e esse material possa trazer transformação, paz e vida abundante em Cristo. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos entrar no texto propriamente dito. Livro de Juízes, gente, vocês vão ficar maravilhados com o tanto que esse livro é recompensador. Principalmente, aí confissão de pecado nossa, né? O fato da gente menosprezar esse texto. Normalmente, Juízes não é um texto assim que a gente fala assim, nossa, beleza, na leitura anual chegou em Juízes, estou tão animado. E quando, por exemplo, você está na sua leitura anual lá, quando você chega nos evangelhos, dá uma animação. Quando você passa lá pelos profetas menores, você fica lá assim, andando pelo deserto, né? Meio perdido, pelo menos comigo é assim. Juízes é um desses momentos também que nós, pela nossa fraqueza, temos dificuldades em entender. Mas vamos lá, capítulo 1. Capítulo 1, Juízes. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adonai Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Adoni Bezeque, porém, fugiu, mas os perseguiram e, prendendo-o, lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque, 70 reis a quem havia sido cortado os polegares da mão e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram a fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba, e Judá feriu a Cesai, a Armã e a Talmai. Ok, vamos lá. Lições preciosas aqui. Primeira coisa que a gente vê no versículo 1 é que Deus lançou sorte. Qual foi a última vez na Bíblia que as pessoas que buscavam seguir a Deus lançaram sorte? Vocês se lembram? A escolha dos apóstolos, né? Vocês estudaram no livro de Atos. Lançar sorte era uma coisa muito comum no mundo antigo. Não só para os cristãos, para os povo hebreu, mas para outros povos também. E Deus, por muito tempo, utilizou dessas formas para comunicar ao seu povo. Davi, várias vezes, por exemplo, no livro de Reis, chega até Deus e diz assim: devo lutar ou não? E aí, lançava a sorte, ele tinha a resposta dele. A última vez que isso aconteceu foi na escolha dos apóstolos. Depois você não vê isso mais. Sabe por quê? Porque depois que o Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus, Deus deu o dom do discernimento. Então, por que que é perigoso essa ideia da consulta? Porque a ideia da consulta é um engatinhar da fé que não condiz com o tempo da Igreja de Cristo. Deus revelou a palavra dele de forma plena agora, nos deu o Espírito dele, nos deu uns aos outros, deu para a gente pastor, mestre, não é isso? Pessoas dotadas de qualidades de ensino, deu a nós a oração, a busca, e deu a nós, inclusive, o custo existencial de viver em dependência de Deus. Tá? Eu faço esse comentário aqui porque ainda hoje existe a tendência de pessoas fazer esse tipo de consulta. Esse tipo de consulta é muito mais fácil do que você está em constante busca do Senhor. Pensa comigo, quando Davi chegou lá no templo para ver se ele poderia batalhar ou não com o povo, ele lançou a sorte e aquela foi a resposta de Deus, não é? E hoje em dia, quando você chega para Deus e fala assim, eu devo ou não devo casar com uma pessoa? O jovem fala isso, devo ou não devo casar? Não tem. Você vai ter que usar discernimento, você tem que olhar, essa pessoa ama Cristo acima de todas as coisas? Essa pessoa, ela tem valores que vão... Né? Vocês já sentaram, já conversaram, você busca em oração, você tem uma consciência tranquila em relação a esse relacionamento? Então casa. Casa. A qual profissão eu devo seguir? Será que eu devo fazer direito ou fazer enfermagem? Será que eu devo começar esse negócio ou começar um outro negócio? Você está fazendo de forma honesta? É uma paixão do seu coração? Você não está fazendo para se vangloriar? Faz. Talvez aquele negócio vai falir e daquele negócio vai surgir oportunidade para um outro negócio que Deus vai usar para abençoar muitas pessoas. Né? Então, é interessante isso. O fato dessa consulta ter acontecido na Bíblia, no Antigo Testamento, e Deus ter utilizado, não significa que essa é uma maneira de nós agirmos hoje. Deus quer nos dar a mente dele. E isso a gente conquista, né, pela graça de Deus, por meio de uma busca constante de oração, do estudo da palavra. É isso? Preciso abraçar essa responsabilidade. Às vezes a gente se esconde por trás da, entre aspas, vontade de Deus. A pessoa fala assim, eu tenho um chamado para ser missionário. Ok, a igreja já reconheceu o seu chamado? Você já prega para as pessoas ao seu redor e você manifesta esse dom de uma forma que as pessoas falam para você assim, não, realmente você tem um chamado. Não, eu simplesmente tenho um chamado. Você prega para as pessoas da sua escola, você tem uma paixão ardente no seu coração pelo seu vizinho. Ah, não, eu tenho mais paixão pelas pessoas da África. Então, calma aí, ué. A gente tem que tomar cuidado com os nossos chamados, porque Deus utiliza várias coisas ao nosso redor para confirmar a ação dele sobre a nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, em nome de um chamado, acabam até machucando as pessoas em volta, porque utilizam agora a ideia do chamado como uma arma contra os outros. Ah, se você está contra mim, então você está contra Deus. Não, caminhar é tranquilo, a porta vai se abrir. Se você tem um desejo, gosta de ensinar. Se você tem um desejo, eu gosto de servir dessa forma a igreja. Vai, serve. E aí Deus vai abrir as portas para você, as pessoas vão perceber isso. Isso é bênção de Deus na sua vida. Porque se fosse só eu tenho um chamado e eu vou, eu não seria tratado, afiado, como um ferro afia o outro. A igreja existe para isso, tá? Então isso é uma questão importante. Lançaram sorte e aí caiu a sorte sobre Judá. Sobe e conquista aquela terra que eu entreguei nas suas mãos. Olha lá, mais uma vez, esse vocabulário que eu já falei para vocês. Não é que Judá vai ganhar a batalha. Judá já recebeu. Já foi entregue por Deus. Agora, presta atenção no verso 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão. Sobe comigo a herança que me caiu por sorte. Vocês acham, vocês veem isso aqui com bons olhos? Versículo 3. Judá foi chamado para ir... Aí Judá foi e chamou Simeão. O que vocês pensam? Pode falar, gente. Parece que ele não creu naquele chamado direto, que precisava de uma mulher. É. Ótimo comentário. A princípio, você pensa assim, nossa, esse é um exemplo de compartilhar. É, chamou, falou assim, você luta comigo, depois que a gente ganha a batalha, eu divido com você. A história mostra que isso aqui foi uma conveniência de Judá, por quê? A tribo de Simeão foi praticamente absorvida por Judá, a ponto dela nem existir mais como uma tribo ao longo da história. Então a ideia é mais ou menos essa, Judá chamou Simeão para lutar com ele e falou, um dia nós vamos lutar junto em outra terra. Não, a outra terra de Simeão nem virou mesmo a terra de Simeão. Na verdade, isso aqui, e é o primeiro ponto que eu quero discutir, é sobre essa ideia do discipulado integral. Deus manda a gente fazer alguma coisa. Aí a gente vai e faz o quê? Dá um jeitinho para fazer aquela coisa que Deus pediu para a gente fazer. A gente faz, mas a gente não faz assim, certinho, não. Dá uma adaptada, dá uma brasileirada no negócio. Não é isso? Tem consequências sérias. consequências sérias. É uma falta de um discipulado integral de Judá. Se Deus pediu para fazer, faz. Ah, mas eu não tenho tanta força, seria bom se eu tivesse ajuda. Faz, pede ajuda a Deus. Então, é claro que eu não estou falando aqui de coisas específicas que Deus pede para você fazer na vida, não. Estou falando aqui de mandamentos claros do Senhor na palavra. A busca de santidade, a dedicação no trabalho, a forma que a gente cultua a Deus pelo trabalho, ou a generosidade que a gente deve ter, falou hoje no sermão, a forma de lidar com a família, a forma de lidar com a igreja, a forma de conduzir o nosso ministério. Tudo isso está relacionado a essa forma. Vários jeitinhos que muitas vezes nós colocamos no dia a dia, que depois aquilo vai trazer um problema ou uma maldição. É muito importante isso. A batalha do Senhor, esse é um tema central. A batalha não é minha. Se o Senhor mandou eu lutar essa batalha, que é a conquista da nossa santidade, do nosso discipulado com Deus, essa batalha, acima de tudo, é dele. Então eu tenho que lutar com as armas dele. Isso também é um tema extremamente interessante quando a gente pensa ele à luz do evangelismo. Por quê? Às vezes até no evangelismo a gente fala assim, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa aqui a mais. Não adianta só pregar o evangelho, não. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Você tem que dar o seu testemunho, verdade. Mas o evangelho, ele é proclamado. Ele tem que ser proclamado com fidelidade, com amor. Então, às vezes, assim, a gente passa do ponto com as pessoas próximas da gente. Assim, Deus é Senhor sobre todas as coisas, Ele tem o Espírito dEle que convence o homem de todo o pecado, não é isso? E às vezes nós trazemos para nós essa responsabilidade de dar uma ajudinha. Convencer a pessoa de uma forma, aquilo que o apóstolo Paulo fala lá, a minha pregação não é, qual que é o termo que ele usa mesmo? Não é demonstração de poder, como é que é? Vocês estão lembrados? É poder de Deus, mas ele fala, não é, mas ele fala assim, não é simplesmente uma habilidade retórica. Eu não venho aqui simplesmente com a minha capacidade retórica de apresentação. Eu lembro isso uma vez quando eu estava estudando bastante sobre apologética, né, que é o estudo assim, da defesa da fé. Encontrei com um parente meu, uma parente, né, uma prima, que eu não via há muito tempo, e ela já era de igreja, mas estava desviada. Aí eu sentei com ela e falei assim, mas por que você não acredita em Deus? Eu comecei a falar assim, aqui, argumento aqui, ó, tá. Argumento cosmológico, alimento moral, argumento, tudo sem imaginar lá de apologética. Ela ficava assim, não acredito não. Não adianta. Não é a sua capacidade que... Existe um mistério na conversão. Não é assim, você vai apresentar melhor aí... Aí sim, aí agora, nossa, pode tremer, que hoje vem o grande pregador. Não, vem o pior pregador. Ele fala o que tem que falar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A mesma coisa com a gente. É igual a história lá que meu pai gosta muito do cego, né, que foi curado. Acho que é em João. E ele está lá com os fariseus fazem uma reunião, falam assim, não, vamos ver se isso é certo. Jesus curou o cego, vamos ver se isso aconteceu mesmo. Como é que foi? Bota o cego lá. Começa a perguntar, e aí? Ele curou, não curou? Como é que foi? Fala como é que foi. Quem que é essa pessoa? Essa pessoa é... Jesus é filho de Deus? Não é filho de Deus? Não sei o quê. Aí ele fala assim, ah, eu não sei não, eu sei o seguinte, eu era cego, agora estou vendo. Ué. Você lida com isso aí? Ué. Ou você odeia esse Jesus, ou você curva de joelho de diante dele. Ué. Não tem jeito. Agora você quer que eu, que fui curado, eu estou aqui, ó. Você me conhecia, a pessoa, se você converteu de verdade, a pessoa que está em volta de você te conhecia. Você era um cego, só agora você vê. Você é uma pessoa diferente, a sua generosidade é diferente, a sua paciência é diferente, a forma que você lida com dinheiro é diferente, a forma que você cuida da sua família é diferente, tudo é diferente. Você quer o quê? É isso aqui, ó. Esse aqui é o filho de Deus vivo. É, ué. Eu que fiz isso? Você acha que eu... Não tem jeito, então... O evangelho, ele tem vida própria. Né? Fiz uma digressão aí dentro dessa análise. Algum comentário, gente? Pode ficar à vontade, tá? Tanto é que no versículo 4 em diante, nós temos um testemunho vivo do milagre que acontece ali. Qual milagre? A vitória que é realizada por meio de Judá. Ele vence os cananeus, os fariseus, não é isso? 10 mil homens eles feriram lá. E aí conseguiram capturar esse Adoni Bezeque. Pelo que a gente vê aqui na história, ele era um rei extremamente perverso, não é isso? Aí o que o povo de Judá faz lá com Adoni Bezeque? Deixa eu só fazer um comentário aqui antes, para fechar aquele ponto ali de Judá. No verso 19, vocês vão ver assim, ó, esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Tá? A gente vai voltar nesse tema depois. Uma outra evidência que aponta para o fato de que a atitude de Judá foi uma fraqueza no discipulado é esse versículo 19 aqui. Mais na frente, quando ficou acirrada demais a guerra, Judá falou assim, ah, nós já temos a terra, deixa aquele pouquinho lá. Tá? Voltando aqui então, o que, que ele fez? O povo de Judá cortou os polegares e o quê? Dedão do pé. A gente pode analisar muita coisa aqui, né? Talvez até uma certa desconfiança por parte de Judá. Ou insegurança, falta de coragem, né? Olha, a sorte foi lançada pelo Senhor e casou com você. Então, a gente pode até analisar uma série de coisas, mas com certeza ele não tinha segurança de que tinha podia ir sozinho. Exatamente. Ele faltou uma segurança, assim, Deus está contigo, vai dar certo. Não precisa dar um jeitinho assim, ó. Deus deixou claro para você que você tem que fazer uma coisa. Pode ir, obedece, de acordo com a palavra de Deus, você tem que fazer aquela coisa. Aí você fala assim, mas eu não dá para fazer só essa coisa, eu vou fazer um planinho B aqui, porque se der errado eu dou uma força para Deus. Na verdade é uma falta de fé, é uma falta de submissão. E a gente vê isso um pouquinho também nesse caso aqui do Adoni Bezeque. Por quê? Será que era de acordo com a lei de Deus o que os o povo de Judá fez com ele? É, Deus mandou matar, né? Eu acho que essa questão, eu, por exemplo, quando eu li, eu fiquei pensando que talvez, só especulação, tá? Eles já ficaram sabendo o que ele fez com os outros reis, quantos? 70 e poucos? 70. É, e talvez eles quiseram fazer da mesma forma para ele poder pagar por ele fez, tal, é só uma especulação que eu fiquei pensando, mas Deus mandou matar. A gente vê lá, ó, Josué 23:8. Lemos na última sala, na última aula. A gente leu na última aula. Josué 23:8. Fala sobre os israelitas estarem proibidos de fazer aliança com outras nações. A expulsão dos cananeus, então, não servia a uma necessidade econômica e nem mesmo de vingança. Nem mesmo uma questão bélica simplesmente, mas era uma questão espiritual. Era uma questão de limpeza daquela terra que abrigaria o Messias. Ok? Eu acho que há um requinte de crueldade nesse versículo 7. Eu tenho dificuldade em entender que eles fizeram isso cobertos pela vontade de Deus. Tá? Porque você tem... pessoas comentam de formas diferentes. Mas, por exemplo, da última vez que eu dei essa aula para a turma de baixo, eu não vi tanto problema assim não, porque era uma prática do tempo. E nesse sentido não há problema mesmo, era o que se fazia. Tanto é que o que Bezeque fala lá depois? Ele fala assim, foi extremamente justo esse Deus comigo. Por quê? Porque eu cortei o dedo dos outros, agora eles fizeram o mesmo comigo. Por que alguém cortaria o dedo de alguém? Polegar, você não consegue segurar uma espada sem o polegar, nem consegue correr numa batalha sem o dedão. A ideia era tirar essa pessoa da batalha. Sim. Irmão, na minha vida tem uma parte que é de escudo. Aí que embaixo diz assim, isso foi feito por dois motivos, né? Porque eles haviam mutilado o povo 70 vezes dessa maneira. Uhum. Para que ele não pudesse mais lutar, cortar-lhes os polegares, tornariam incapacitados para usar um arco ou uma espada, e cortar-lhes os dedões dos pés e impediriam de correr. Isso, exatamente. Fizeram isso para que ele nunca mais causasse mal. Existem muitas coisas, existem muitas coisas no Antigo Testamento duras. Mas normalmente, mesmo aquelas leis duras lá do Pentateuco, elas não têm um requinte de vingança para satisfazer o eu. Porque até mesmo a ideia do olho por olho, dente por dente, que você lê lá, não é uma retribuição assim, ah, eu vou te arrebentar porque você me arrebentou. Não. Sabe por quê? Porque naquela época era assim, se eu tivesse uma filha e alguém de outra família fizesse o mal à minha filha, eu matava todo mundo da família. Foi a primeira vez na história da humanidade que a punição ficou restrita à amplitude da maldade que foi feita e a quem havia feito aquela maldade. Então assim, ó, se alguém fez uma maldade, castiga essa pessoa que fez a maldade até o limite dessa maldade que ela fez. Tranquilo? A prática era como? Se alguém da sua família mexeu comigo, a sua família inteira é maldita. Tá? Então, no Antigo Testamento, não há margem para um tipo de vingança assim, requinte de crueldade, vingança privada. Então, não é necessário, na leitura desse texto, dizer que o que os judeus aqui, né, o pessoal da tribo de Judá fez com Bezeque, é aprovado por Deus. Mas olha que curioso. Bezeque sente aquilo ali como uma justiça de Deus. Então, aqui eu quero fazer uma distinção para vocês. Qual que é a distinção? A minha atitude e como Deus representa a minha atitude diante dele. Preste atenção. Mesmo Judá, mesmo na hipótese que Judá está fazendo aquela punição em desobediência, o texto nos dá a entender que Deus lançou justiça por meio de um ato contaminado de alguém. Vocês perceberam isso? Vocês conseguem enxergar isso? O fato de eu fazer uma coisa errada não significa que eu estou destruindo o plano de Deus. Esse é um mistério. Faraó, por exemplo. Faraó endureceu o coração. Deus, inclusive, endureceu o coração dele a partir da sexta praga. Foi uma coisa assim, direta. E Deus utilizou aquilo para a glória dele. E o texto diz lá, no capítulo 11, que quando os judeus saíram, quando os israelitas saíram do Egito, nem um cachorro levantou a voz contra o povo judeu, porque foi contra o povo hebreu, porque foi a justiça mesmo. Todo mundo viu que era uma coisa equilibrada. Vocês estão entendendo isso então? Então o fato de haver esse exagero não tira esse aspecto de justiça retributiva da mão de Deus, porque a própria vítima falou assim, eu merecia isso. Aliás, ele falou, ele não pensou. Exatamente. Então possivelmente ele fez isso publicamente. Um testemunho, né, que ele fez. E outra coisa, quando a gente assusta um pouco com esse serviço no início, genocídio, hoje a gente fica assim, como que pode o povo entrar e fazer isso? Não estava tendo comparação, uma coisa pesada de falar, mas se eu na época não pense que esses povos aqui, né, de Jerusalém, de Medina, dessa região de Azul, eram povos pacíficos, né? Quando eles dominavam alguém. É. Pesado. A gente já falou sobre isso, inclusive. Eu achei incrível. Eles tinham um sacrifício chamado sacrifício Alicerces, que era o seguinte, toda vez que uma pessoa construía uma casa para inaugurar, hoje é um churrasco, né? Eles matavam o primogênito e enterravam o corpo no alicerce da casa, para garantir a felicidade. Aí as escavações hoje, que são feitas em vários lugares, né, principalmente em Jericó, né, o muito famoso, onde mostra Jericó, mostra teu outro teu lugar, há regiões ali, Jezé, por exemplo, estavam tempos, por exemplo, né, abertos, né, em que há vasos, inúmeros vasos, eu mostrei até a foto para ela ontem, de crianças, ossada, né? De crianças, os cultos eles adoram. Então, para fechar, hoje uma coisa melhor, para imaginar o porquê que Deus estava sendo. Exatamente, muito bem lembrado. Vai lá e toma a terra deles, não é isso não. Vai lá e elimina aquele povo porque eles estão sendo. Não, a expressão bíblica é assim: a terra vomita. Exatamente. A terra vomita, já deu, já passou do tempo. O sangue está clamando. Exatamente, esse é o ponto. Aí, aí como tá. Como que conversa hoje no Estado Islâmico? Chama eles e fala, gente. Você está falando do Estado de ISIS mesmo, né? Isso, eu estou fazendo essa comparação. O Estado Islâmico hoje está horrorizando, né? Eu concordo. Deixa eu só fazer uma ressalva. Deixa eu só fazer uma ressalva. Existia um mandado específico de Deus para tirar aquele povo de lá. Não existe hoje um mandamento de Deus específico para tirar o Estado Islâmico. Não. O que existe hoje é um mandamento específico de Deus para que você deixe cair sobre você as marcas de Cristo. Então, se existia um mandamento antigo para tirar os cananeus, hoje o mandamento para a igreja é seja fiel até a morte. Eles vêm com espada e nós vamos com o poder do Evangelho. Só essa importante distinção que eu faço. Mas no que foi no concernente ali, no concernente aos cananeus, a gente já falou aqui, inclusive, hoje, iluminados pelo cristianismo, depois que a gente tem uma noção de direitos humanos, de uma série de coisas, parece uma barbárie. Mas o que era praticado lá, antes do povo de Deus chegar, era abominação plena. Então, a gente pode descansar na ideia de que Deus é bom e que ele estava fazendo o melhor. Até porque o Messias viria de um povo que se instalasse naquela terra. Tá? Continuando. Agora, mataram-se 10 mil homens, não foi? Isso. Jesus também foi morto. Sim. Agora, mas tem um mandamento, não matarás. Como é que a gente analisa isso aí? Não, tem dúvida. O mandamento não matarás é relacionado à raiz da palavra assassinato. É assim, é uma decisão deliberada de destruir a vida de alguém ou de um grupo simplesmente pelo requinte de querer fazer. É um assassinato. Agora você imagina um soldado em guerra. Numa guerra é abominação, mas estou falando individualmente ali. A guerra é fruto do pecado, indiscutivelmente. Mas um soldado em guerra ali, obedecendo, precisando alimentar a família dele toda. Quando ele atira numa guerra, ele não está assassinando. Até porque no mundo antigo, se ele não mata para lá, ele está morrendo lá de cá, entendeu? Não tem muito jeito, ele está matando no sentido descritivo da palavra, menos moral, porque ele não teve, em alguns casos, ele não teve escolha. Inclusive, tem muitos livros interessantes sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem um livro que chama O Que Leva um Homem a Matar, um best-seller aí, bem interessante, um tema muito legal, que mostra assim, a dificuldade humana de puxar o gatilho numa guerra. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, parece assim, 60% dos combatentes norte-americanos não puxaram o gatilho em guerra. Porque é difícil. Bom, André, mas eu acho que a discussão aí não é bem essa, senão cai uma bomba lá. Não, mas é sério isso mesmo. Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a dar outros métodos para fazer o exército se sentir mais confortável para atirar. Como convencer o cara aquela guerra aí. Exatamente, velho. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: de novo, nós estamos no mesmo problema. Qual o problema? O problema do crente da igreja, o problema do Estado. Aqui está tudo misturado, Estado com nesse momento. Hoje não. Então, quando ele fala do Luiz ali, seminar o Luiz, uma igreja não vai empreender nisso, mas um Estado que nutre valores cristãos pode ir lá e destruir o Luiz, como foi feito aqui. Então, essa é a dificuldade. Por exemplo, se tem um tapa no seu rosto, você tá, oferece o outro. Caminha uma aqui, caminha duas. Ofendeu, te agrediu, perdoa. Mas o Estado não pode perdoar. Então você é um crente, é um presidente da República, é um governador, um prefeito. É um cara que está devendo a prefeitura, não pagou o imposto. É um prefeito, não pode perdoar, porque você está beneficiando um em detrimento dos outros. Então é diferente agora. Entendeu? Quando você está falando do Estado. A grande questão aí, a grande questão é o seguinte, naquela época. Misturado. É disciplina espiritual. Você ir lá e ganhar a batalha faz parte da sua devoção. Depois do Sermão do Monte, o que o Sermão do Monte fez? Não existe mais ofício estatal. Violento. Não, porque o Sermão do Monte, ele chegou para o cristão e falou assim: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você trabalha para o governo ou não trabalha, não me interessa não. O que interessa é o seguinte: você, quanto ser humano, você não deve fazer mal para o outro. No juízo final, você não vai poder falar assim: ah, eu fiz isso porque eu estava, porque o meu cargo falava. Então não adianta eu falar assim, hipoteticamente, ou de forma abstrata, assim: ah, o que que uma pessoa faria? Eu sei o seguinte: você tem a sua vida, você vive hoje. Qual que é a situação hoje no seu dia a dia que é difícil de você fazer, que custa alguma coisa, mas Deus está te falando assim, você tem que fazer. Aí nós vamos ter, então, personificação do exemplo de Judá. Isso é uma técnica muito comum no livro de Juízes, que existem personificações, figuras que aparecem para representar o status espiritual daquele povo. Tá? Então, Judá, qual que é a situação de Judá? Começou muito bem, com algumas falhas, algumas concessões. Tá? Não me entendam errado, eu não falei hora nenhuma aqui que Judá estava perdido, não. Se for fazer uma análise, Judá até que está mais ou menos ali. Só que existem algumas falhas que depois vão custar alguma consequência. Quais são as personificações? Vamos lá. Vamos terminar aqui o versículo 11 e aí a gente acaba hoje. Dali partiu contra os moradores de Debir e era dantes o nome de Debir, Kiriat Safer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Safer e a tomar, darei minha filha Aksa por mulher. Então o que Caleb fez? Essa história está em Juízes também, hein? Juízes 15. Caleb falou assim: quem derrotar esse rei... Josué 15. Quem derrotar esse rei vai ganhar minha filha por casamento. O que, que ele estava dizendo ali? A gente tem que tirar o nosso preconceito e ver o texto. Poderia ser muito bonita, né? Porque entregasse ganhar o rei, né? Poderia ser muito bonita, sim. Mas Caleb era um homem de posses também, né? Era um homem abastado. Aí, o que, que ele está falando? Claro que existia um dote, né? Uma série de benefícios. Ele está falando assim: a minha filha vai casar com um homem que mais acredita na promessa. Na verdade, Caleb estava buscando um homem de verdade, fiel à promessa de Deus, para casar com a filha dele. Você colocou um teste ali, ó. O homem que mais buscar o Senhor, entre aspas, vai casar com a minha filha. Só que naquela época isso se manifestava por meio da conquista da terra. Então Caleb está pegando o que ele tinha de melhor, falando assim: isso aqui, ó, é o que eu posso oferecer para aquele que amar a promessa a ponto de conquistar esse rei. Eu quero que a minha filha case com essa pessoa que tem um zelo pela promessa. Deus, muito obrigado por esse dia. Nós temos coisas tão importantes para aprender aqui nessa lição. Nós pedimos pela tua misericórdia que o Senhor complete em nós. E acima de tudo, Senhor, nos dê humildade, porque o nosso conhecimento é pequeno diante da majestade, da tua glória manifestada nas Escrituras, Senhor, mas as migalhas que o Senhor deixar cair na nossa mesa, Senhor, que a nossa fome, o nosso desejo, que isso seja um banquete para nós, e que isso seja consumido e vivido hoje para a tua honra e glória, Senhor. Peço por todos aqui, todas as famílias representadas, que seja um domingo abençoado, que nós possamos praticar a generosidade, e acima de tudo, Senhor, buscarmos um discipulado pleno, fiel, para que o Seu nome seja exaltado em nossa vida, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.